Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, o podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, Marcelo Pereiro. E aí, cara amigo ouvinte, Ratoscast na área. E se preparem, porque o tema desse podcast está, no mínimo, interessante. Com a gente aqui também, Renato Marcelo. Salve, salve, rataria, beleza? E hoje eu acho que vai ser um teste pra minha paciência, cara. Com certeza. Não faça isso, Renato. Não começa assim, cara. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo Twitter, no @ratos_cast, ou pelos nossos e-mails, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Você pode entrar no site também e deixar uma mensagem pra gente, que a gente lê em todos os casts dos filmes do mês e respondemos pra vocês, obviamente. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Bom, eles fizeram nossa diversão, nos carregaram para os cinemas e alegraram as nossas vidas por um período de tempo. Mas agora... Tchananana. Sempre que eles lançam um novo filme, vem aquela desconfiança. Nosso tema de hoje são os diretores de cinema que perdemos a fé. Mais ou menos isso, né? Perdemos a fé, engraçado isso. Eu, como falei com vocês em off, eu ainda não perdi a fé em nenhum deles, porque pra mim, quanto a vida, a esperança. Uhum. Mas vai ser um cast engraçado, porque, enfim, muita coisa passou. O tempo, ele é, no mínimo, devastador para uns e bons para outros. Como diria o... Qual é o nome dele mesmo? O Harvey Dent, no Batman, ou você morre herói ou vive o suficiente pra se tornar um vilão, né? Exatamente. Então, eu quero saber o seguinte, Renatão, você concorda com o Maguinho? Você não perdeu a fé em ninguém, não? Você ainda acredita que há esperança? Enquanto há luz, há esperança? Ah, eu acho que enquanto há luz, há mais chances deles fazerem mais merdas. Então, eu já perdi a fé em vários desses diretores que a gente vai conversar aqui hoje. Alguns deles eu perdi a fé recentemente, alguns já há muito tempo, uhum. Alguns eu nunca gostei, então hoje é o dia de botar um pouquinho dessa raiva pra fora. Antes, deixa eu só explicar pros nossos ouvintes. Nós escolhemos 10 nomes pra gente debater aqui hoje. Que momento da carreira deles eles perderam o mojo, aquele toque de Midas que eles tinham. E em que momento eles deixaram cair a qualidade das carreiras deles, né? Então, assim, nós vamos tentar responder duas perguntas aqui. A primeira pergunta é: em que momento a vaca foi pro brejo na carreira dessas pessoas? E a segunda, claro, e será que a gente ainda pode ter fé e acreditar que eles ainda vão dar a volta por cima? É isso que a gente vai tentar responder com esses nomes. Renatão, olhando essa lista de 10 nomes que a gente separou aqui, esses caras ainda te levam pro cinema? Mesmo estando nessa lista de diretores que a gente perdeu a fé, você ainda vai no cinema pra ver esses caras? Alguns ainda me levam. Mas, honestamente, por exemplo, alguns deles não me levam pelo fato deles estarem dirigindo aquele filme. Uhum. Mas me levam pelo projeto que é. Entendeu? Acho que quando a gente for falar mais dos nomes aqui envolvidos, isso vai fazer um pouco mais de sentido. Dependendo do que é a história, você vai. Dependendo da história, do projeto, esses diretores até me levam pro cinema ainda, mas a maioria deles não é com frequência, não. Maguinho, você quer responder essa também? Não, eu assim, o que eu acho que vai ser muito importante pro nosso cara amigo ouvinte, nesse grande bate-papo, é que a gente vai conseguir analisar com o coração, que são diretores que a gente gosta, que a gente cresceu curtindo eles, e também, de uma forma mais isenta, explicar em que ponto que esses diretores, a gente não tem mais aquela mesma boa vontade que a gente tinha antigamente, entendeu? Como eu falei, que eu confesso que não desisti de nenhum deles, porém, como eu falei também, a empolgação não é mais a mesma. Certo. Entendeu? Certo. A gente vai tentar explicar por que, em que momento que essa empolgação não é mais como a de outrora, entendeu? Então, Magui, eu vou começar com você, então, porque esse nome aqui, esse primeiro nome da lista, que eu botei por ordem alfabética, esse primeiro nome, ele, sempre que eu escuto o nome desse diretor, eu lembro de você, cara. E eu lembro do martírio que você teve pra ver o último filme desse diretor. Uhum. Vamos começar com Alex Proyas. Diretor do mais recentemente Deuses do Egito. Responde pra gente, que momento na carreira de Alex Proyas você acha que desceu a ladeira mesmo e não conseguiu mais subir? E se você ainda acredita nele? Cara, o Alex Proyas, assim, ele eu curti muito, muito o Corvo, o filme com o nosso saudoso Brandon Lee. E ele fez um outro filme também que eu esqueci o nome, que é Cidade das Sombras, que é muito legal. Assim, é um diretor de poucos filmes. Eu não sei, eu queria dividir com vocês. Quando ele chegou no mainstream com o filme do Will Smith, o Eu Robô, dali você vê que a pegada dele foi pro brejo. Ficou diferente. Uma pegada mais comercial. comercial, entendeu? Mais voltada pro dinheiro e mais a estética que ele sempre, sempre cuidou, sempre se preocupou com o Corvo e o Cidade das Sombras, foi meio que esquecido. Então, a partir dali, do Eu Robô, eu acho que o negócio começou a sair dos trilhos e culminou, né? Com concordo. O filme Deus do Egito, que é uma das piores produções existentes na história do cinema. Não sei se vocês concordam também. Eu concordo com você, Eu Robô em diante. Não, eu, no Eu Robô eu desisti dele. Aí eu fui ver o Presságio no cinema. Ver o Presságio, que é horrível. Ruim, né? Mas o trailer ruim. Vendeu bem o filme. O trailer vendeu bem. Exatamente, cara. Tá fazendo Ratoeira desde 2009. Já há bastante tempo. Pois é. Mas ali no Presságio foi onde foi a pá de cal. Como diz o Marquinhos, foi a pá de cal. Mas aí, na verdade, Marcos, o Deus eu nem fui ver. Renatão, o que eu acho que incomoda no Presságio é a cabeleira do Nicolas Cage, cara. Não, é o filme inteiro. O filme, ele começa com uma boa ideia, cara. Ele tem uma boa ideia, mas vai pro breve. Sim, feio. O argumento não é ruim, não. Não, por isso que eu tinha fé e fui ver no cinema. Renatão, o que você acha, Alex Proias? Pra mim, não é um cara de um filme só. Pra mim, é só o Corvo, mas eu concordo. Nem o Dark City, Renatão? Não, é legal, mas nada espetacular. É, não. Mas eu concordo com você, cara. Eu acho que ele é um cara que não soube lidar com grandes produções. Assim, ele com grandes orçamentos, eu acho que ele perde um pouco da mão dele, sabe? Da visão dele. Eu acho que ele cria uma parada tentando levar mais uma estética, e principalmente estética moderna, né? Porque os filmes que ele começou a fazer isso foram todos depois dos anos 2000, né? Mais especificamente depois de 2004, com o Robô. Eu acho que essa tentativa dele descaracterizou o dedo que ele tinha na direção, que era a estética dele clássica, né? Que a gente viu muito no Corvo e no Cidade das Sombras, que é muito, muito semelhante. E eu acho que ele perdeu foi nisso. Maguinho, você não respondeu. Tem salvação ainda, Alex Proyas? Cara, eu acho difícil. Porque eu acho... Isso eu ia fazer um comentário no final do cast, mas a gente já deixa a pergunta agora, entendeu? Esses diretores que não são do mainstream, não são da cúpula de Hollywood que a gente vê anualmente, ou a cada 2 anos, é muito difícil você apostar nesses diretores assim. Pra um filme do Alex Proyas sair, você imagina a dificuldade, né, em termos braçal, assim, vamos colocar dizendo, a dificuldade que é pro Alex Proyas lançar um filme com tudo, agente, diretor, equipe técnica e tal, do que um filme do Spielberg, do que um filme do Ridley Scott. Grande dificuldade que esses diretores têm, que nós vamos comentar vários deles aqui. Ah, cara, mas aí ele pode muito bem pegar um projeto menor, como era um projeto. Com você, pode ser que dê certo. E lançar pra lançar um demand ou lançar pra um sistema de streaming como Netflix. Streamer. Eu acho, Renato. Tem várias possibilidades, cara. Ainda eu mais. Eu acho. Maguinho, mas tu não respondeu. Tu tem fé no cara ou não tem, mano? Pô, não tem não, cara. Não tem não. Já na verdade, foi, né? Eu nunca gostei dele. Assim, tirando o negócio de ainda tem fé nas pessoas, já morreu no primeiro. É porque a gente vai conversando, a gente vai vendo a merda que falou antes. Não, eu tenho fé. Então, por semana falando. Todo mundo. Porque no pensamento é diferente, mas aí quando você começa a falar sobre, entendeu? Aí você fala, cara, realmente. Não tem chance. É, cara, você vê, tipo assim, um cara que vendia o robô, o Presságio, Deuses do Egito. Tu vai ficar empolgado com o cara voltando pro cinema? Porra, eu sou o novo do Proyas. Puta que pariu. Genial, então, vambora. Eu já respondi, pá de cal no Presságio, pra mim ele tá enterrado já, Alex Proyas, passou pra mim. O próximo eu vou jogar já pro Renatão, porque foi a escolha dele, né, ele que botou esse nome na lista. Cameron Crowe, diretor de Vanilla Sky, Jerry Maguire. Por último, ele fez a série Roads. Em 2015, ele fez o filme Sob o Mesmo Céu, que eu acho que eu assisti 10 minutos desse filme antes de desistir dele. É sério, cara, é o Aloha, né? Eu gostei tanto desse filme. Aloha, eu vi 10 eu minutos, gostei, cara. Eu gostei, cara, não. Eu vou explicar por filme. Esse filme é tão bom que mostra todo o alcance de atuação da Emma Stone, que ela vira até asiática no filme. É, ela é asiática. No filme. Renatão, por favor, Cameron Crowe, em que momento a vaca foi pro brejo? E ainda há esperança pra ele? Então, cara, Cameron Crowe é um cara que eu gosto muito. Ele encantou os corações de todos nós com Jerry Maguire. Digam o que quiserem com o John Cusack, que fez a carreira do cara. Ele fez um dos meus filmes favoritos, que é o Quatro Famosos, nos anos 2000. E foi dali que tudo desandou, cara. Eu não sei se foi dali em diante, acho que ali foi o último filme bom dele. Tem gente que gosta de Vanilla Sky, eu não sou tão fã de Vanilla Sky. Eu acho que foi no Vanilla Sky. Você não gosta não, Renatão? Eu gosto do filme. O Elizabeth Towns. Eu gosto do filme, não acho ruim não. Caralho, Orlando Bloom e Kristen Dunst, não dá. Eu nem vi esse filme. Orlando Tem muita Bloom gente que odeio junto, cara. É muita gente que odeio. Acho que a Kristen Dunst funciona com a direção certa. Mas enfim, cara, o Cameron Crowe é um cara que eu gostava muito e pra mim, quando eu, tipo, assim, quando eu vi Quase Famosos, eu fiquei louco por ele, sabe? Eu acho esse filme pra vida. E desde então, ele só deu porrada no meu coração. Nós compramos um zoológico, pra mim também não dá, cara. É, verdade. É muito, muito, muito chato, totalmente esquecível. Eu acho que depois de Vanilla Sky, exatamente, tudo que ele fez é esquecível. Vanilla Sky pode ser controverso, há quem goste, há quem não goste. Mas depois tudo é esquecível pra ruim. Culminando com o Aloha, que a gente começou falando sobre ele aqui, que é simplesmente terrível. É um dos piores filmes de 2015, acho que o pior filme da carreira dele. Meu Deus! E levando pra... que foi pra mim a pá de cal definitiva, que foi um cara que eu já comentei que me magoou recentemente, que é a série Roadies. E eu fui muito, muito, muito empolgado pra essa série, porque é Cameron Crowe, é voltando nessa cena musical. Ele que é um cara que viveu muito com isso, né? Ele foi jornalista pela Rolling Stone, seguiu em turnê uma época com o Led Zeppelin. Isso que levou ao roteiro de Quase Famosos. Então essa experiência dele nos bastidores, essa vivência toda dele, levando pra série, eu achei que ia funcionar muito bem. O elenco era muito legal, com nomes conhecidos, Luke Wilson, Modern Potts, Carla Gugino, e depois de 10 episódios, onde eu sofri durante 40 minutos pra assistir todos eles, esta merda foi cancelada. Cameron Crowe se perdeu na narrativa, perdeu no roteiro, que era talvez a melhor coisa que ele tinha. Pra mim não dá mais, cara. Nada que ele vai fazer agora vai me deixar animado. Marcelinho, eu sou o gongo aí, o cara tá destruído já. Eu tô quase num clash. O Cameron Crowe tá, tipo, sem dente já, couro roxo. Cara, sério, vocês não têm ideia o quanto o Rhodes foi sofrido pra mim. Foi uma decepção, cara. Eu comecei isso com o Marcelinho na época. Sim. Que eu tava assistindo, entrou o piloto até ok. Eu falei, pô, legal, a série nova do Cameron Crowe. No final já tava, Jesus, por favor, cancela ou eu vou abandonar. Acabou, cancelou. Deixa eu te falar, Renatão. Eu levo fé no Cameron Crowe ainda, cara. Eu ainda acho que pode ser que ele volte a fazer filmes menores e... ele escreve bem. Ele teve... Tá num momento ruim, concordo. Mas assim, eu acho que... eu ainda acredito que pode sair alguma coisa legal dele aí. Eu acho. Olha, assim, é um dos poucos caras que eu tenho fé nessa lista aí. Eu não consigo mais ter fé, cara. Eu acho que ele pode tentar se achar, talvez, em documentário. Ele tem uns documentários legais, ele tem umas coisinhas. Mas então, eu acho que se ele seguisse uma vibe dessa, talvez ele conseguisse achar, não sei, cara. Eu acho que ele tem que encontrar a parada dele, sabe? O caminho dele. Talvez ele se reencontrando pode ser que me anime pra alguma coisa, mas do jeito que tá agora, tá difícil. Pra mim não faz, não. Maguinho, Cameron Crowe. Não, assim, acho totalmente possível. Não é, assim, eu não tenho esse ódio inteiro, né, que o Renatão tá expondo pelos filmes. Tirando Compramos uns Olhos, que eu acho ruim, que assim, não se parece um filme desse diretor, né, do Cameron Crowe. O que eu acho que os outros filmes, né, Vanilla Sky, Jerry Maguire, que é maravilhoso, o Aloha, que eu gosto, cara, o Almost Famous, que é muito legal, esse diretor consegue, assim, ele humaniza muito o personagem, ele trata muito bem diálogo, sabe? Então, é um diretor que, assim, não trabalha com blockbuster. Então, assim, a chance de acertar é muito maior, sabe? Por ser produções sempre menores e se baseando mais em atuações, sabe? Em atores. Eu acho totalmente possível o Cameron Crowe fazer um filme. Até porque, foi o que eu falei, não tem um filme dele que eu, nossa, eu odeio, é o pior filme do ano, não. Então, eu acho um diretor ainda bom, gosto. Tá, total. Acho que tem totalmente possível. Eu vou pro próximo aqui. Agora vai começar a polêmica, né? Próximo nome da lista é George Lucas. Ih, rapaz. Aí a coisa vai começar a ir pro brejo. Porque é o seguinte, o Renatão já falou pra mim antes do cast começar que ele já não concorda. Concorda, não. Acho que... eu não concordo que ele deveria estar aqui, mas termina. Aí você vai entender o que eu quis dizer. O que eu acho do George Lucas é o seguinte, a gente não pode nunca dizer que o George Lucas parou de fazer filme. Ele vendeu Star Wars, ele não se mete mais com Star Wars. Pra quem gosta de Star Wars, deu graças a Deus, eu acho. O último filme dele antes... de começar essa trilogia nova do Star Wars, né, episódio 1, 2 e 3, tinha sido Guerra nas Estrelas em 77. Ele ficou nesse hiato durante muito tempo e voltou a filmar. Então, assim... produzindo 500 coisas, né? Pois é. O último filme que ele fez foi em 2005, episódio 3. Lá se vão 12 anos, né? E eu acho que isso não é problema pra ele, não. Porque se ele achar um projeto, ele pode voltar a filmar outra coisa. Eu até fico curioso de saber o que ele faria fora Star Wars. Por que eu quis botar ele nessa lista? Primeiro porque George Lucas, pra mim, nunca foi diretor de nada. Nunca foi um bom diretor. Tem até uma piada que eu acho legal, que fizeram no Oscar. Não lembro em que Oscar que foi, mas eles foram entregar o melhor diretor. Ah, agora eu lembrei. Foi o melhor diretor pro Martin Scorsese. E aí entrou no palco, o Renato vai lembrar disso, entrou no palco o George Lucas, o Spielberg e o Coppola, pra dar o Oscar. E aí o Spielberg falou assim, nós estamos aqui porque nós três já ganhamos o Oscar de diretor. Aí o George Lucas lá no canto fala assim, não, eu não ganhei. Aí eles falam, é verdade, você não ganhou. Aí o Coppola e o Spielberg meio que se olham, falam assim, o que você tá fazendo aqui então, né? Mas enfim, é meio isso a carreira do George Lucas pra mim. Nunca foi um bom diretor, na minha opinião, não tem nenhum filme dele que eu amo. Ele teve uma ideia muito boa com Star Wars. Teve uma ideia genial. Ele foi um excelente marqueteiro. Isso ele é. Não acho ele um bom roteirista. Então, assim, a minha fé nele se perdeu quando eu ainda era criança, nos anos 80. Então, eu só queria deixar isso bem claro. Agora, a pá de cal pra mim se chama Ameaça Fantasma. Ameaça Fantasma é uma draga. É horrível. E eu acho que até nem o Renatão vai discordar tanto assim de mim. Mas, quero saber a opinião de vocês. Respondendo aqui a questão, né? Acha que vai sair alguma coisa de boa? Não, porque não é diretor. Então já vai daí. Renatão, vamos começar com você. Cara, vocês estão achando que eu vou entrar em polêmica. Eu acho que você vai concordar comigo, cara. Que vai defender. Eu vou defender o George Lucas. Cara, não tem Lucas, defesa. Não tem que defender. Eu concordo com tudo que você falou. George Lucas não é diretor. O que eu falei até antes da gravação que você comentou foi exatamente isso. Porque George Lucas não deveria nem estar aqui. Porque foda-se se ele vai dirigir ou não, sabe? Se o George Lucas fizer qualquer parada hoje em dia, a gente não se importa. E olha que eu sou fã de Star Wars pra cacete, mas eu gosto de Star Wars. Cara, e o que o George Lucas fez por Star Wars, ele já fez e já passou a bola adiante. Parabéns pra ele, você mesmo disse, ele criou um universo fantástico, ele criou personagens fantásticos, ele fez a vida dele em cima disso, e a visão dele em querer ganhar o dinheiro do merchandising, ele fez a carreira dele, ele fez a vida dele ali, entendeu? Eu acho que ele é um bom produtor, por tudo que ele produziu de Star Wars, por tudo que ele produziu com Spielberg e Indiana Jones. Eu acho que ele tem os seus méritos ali, tudo que ele fez pelo cinema digital, todos os investimentos e, sabe, os estúdios dele pra efeitos visuais. Cara, tira o chapéu pro George Lucas. Mas ele não é diretor. Eu também acho que o George Lucas nunca mais vai fazer nada. A Pai de Cal, eu concordo que foi na Ameaça Fantasma. E ele também, assim como o Proyas, é um cara que eu acho que tem um filme bom na carreira, que é A Nova Esperança. E que mesmo assim não é o melhor filme do Star Wars, então... Uhum. Maguinho? Assino embaixo que vocês falaram, também concordo que ele não é diretor, né? Ele é muito mais produtor do que diretor. Mas assim, pessoas diferenciadas precisam apenas de uma ideia, entendeu? E é o que ele teve. Ele teve uma ideia incrível. Não, transformou... Vamos esquecer que ele também teve a ideia do Indiana Jones também, né? Sim. Teve. Ideia teve, é maravilhoso. Teve esses insights que transformaram em franquias que estão até hoje, fazem parte da nossa vida, dos nossos pais e tal. E eu acho isso também. Como diretor, nunca me acrescentou nada, entendeu? Mas como pessoa, como visionário, entendeu? É um cara incrível, entendeu? Mas é isso, acho que ele fica em outra escala. Também concordo que ele não tinha que estar nesse rol de diretores. Eu acho que, volto a dizer, tem que estar na lista porque ele é diretor. Ele é diretor de cinema. Ele já dirigiu filme, ele é diretor de cinema. Eu acho que ele não... Eu já dirigi curta-metragem, então eu posso entrar nessa lista. Não. Eu acho... Mas a tua carreira tá aí pro fim já, Renato? A gente nunca perdeu a fé em você, Renato. Pô. Nunca, pô. Pelo contrário. Gente, obrigado. Olha só, então eu vou sair um pouco da ordem alfabética pra entregar pro Maguinho um cara que eu sei que ele ama, e eu não sei por que esse cara tá nessa lista, porque eu sei que ele ama. Eu queria que ele explicasse isso agora. Por que que ele perdeu a fé em Michael Bay? Olha, meu Deus do céu, Michael Bay. O Michael Bay é um diretor que, assim, muita gente massacra. Eu concordo e eu acho que a maioria delas tem a dose de razão, entendeu? É um cara que veio de videoclipe. E ele tem uma assinatura, assim como todos esses que a gente vai falar, muito pessoal, assim, né? A câmera dele não para, né? Eu acho que é uma cláusula no contrato de quem vai trabalhar com ele. Meu irmão, se você tem mal de Parkinson, é nós, tamo junto e vambora. Agora, por outro lado, cara, sabe o que eu acho dele? Assim, é um cara que você vê que ama o cinema. sabe? Por toda a diversão, olha só, gente, não esquece concepção de roteiro, esquece, porque a gente é chato. Por toda a diversão que os seus trabalhos proporcionam pra todo mundo que vai ver, todas as pessoas que vão ver os filmes, cara, isso eu acho muito legal. É o cara que, assim, que ele ajuda a indústria do cinema, ele ajuda a máquina que eu falo girar. Maguinho, por que ele tá nessa tua lista, então, cara? Você só tá defendendo, cara. Assim, calma, assim, são pouquíssimos filmes, cara, que dão prejuízo. Pouquíssimos filmes. Mas, assim, por que que tá na lista? Porque, cara, é um cara que não se reinventou, entendeu? Ele criou um tipo de cinema, entendeu? Que é o cinema pipoca, o cinema blockbuster, de explosão. Mas ele, desde Bad Boys, cara, que eu curto muito, de 95, veio com A Rocha, A Ilha, e depois... Eu não falo mais nenhum. Esqueceu do Armagedon? Não vejo mais, não. No Armagedon não dá pra falar do Armagedon, desculpa. Não gosto, é muito ruim. Sabe? Então, assim, se você pegar do Armagedon de 98 até o Transformers de 2017, que eu não vi, mas vai ser igual, é exatamente o mesmo filme, sabe? Não, é a mesma coisa. Eu gostei do 13 Horas, você gostou? Cara, eu gosto. Ah, não, 13 Horas, desculpa. 13 Horas é bom. É bom, é um bom filme dele. É um bom filme dele. Mas o que eu acho, assim, ele usa as mesmas câmeras, o mesmo pôr do sol, a mesma coisa, sabe? A mesma câmera. Até reutilizar as mesmas filmagens dele, né? Sim, a mesma câmera tremida. E outra coisa, só ele consegue fazer explosões como se fosse fogo de artifício. É, só ele. Você nem falava isso. Só no filme dele. É explosão com fogo de artifício. No próximo Transformers, eles desenvolveram uma cama especialmente pra isso, pro Michael Bay trabalhar. Não, é assim, a gente foi o que eu falei. Ele é um cara que ama cinema. O cara filma em IMAX. Um dos poucos que filmam em IMAX, entendeu? Eu te falei, pra indústria, pra máquina girar, ele é fundamental. Pra gente que é chato, que, porra, que analisa e tal, os filmes são muito sem conteúdo, são filmes rasos demais, entendeu? Mas pra 70% do povo, funciona. E ele vai estar aí sempre fazendo a mesma coisa que a galera vai. Pouquíssimos filmes dele não batem 500 milhões. Pouquíssimos não batem 500 milhões. A Ilha foi, eu acho, um grande fracasso que ele teve só. Eu sou muito... Nossa, mas você vai ver ele no cinema. Você vai ver ele no cinema. Eu falei, não, mas assim, os Transformers, gente, cara, meu ouvinte, eu só fui ver, eu vi o primeiro contigo, Marcelinho, e o dois eu vi também. O resto... Maguinho, tu viu os outros também, cara. Tu viu os outros também. Não vi o Era da Extinção. O último eu não vi. Falei que eu vi em casa. O da China lá, eu vi em casa. É o da Extinção, pô. É o da Extinção? Perdão, o Lado Oculto da Lua. Os três primeiros tu viu no cinema. Viu os três, Lado Oculto da Lua, isso, eu vi no cinema. Mas é um cara que, assim, tirando Bad Boys, A Rocha e A Ilha, o resto, e o Transformers 1 de 2007, que não é um filme ruim, o resto, e 13 Horas, o resto... Caraca, é mais... são cinco filmes aí. É, o cara tem uma filmografia grande, pô. Olha só, Renato, eu só vou falar uma coisa brevemente sobre o Michael Bay, eu vou passar pra você. O Michael Bay é um cara, pra mim, que ele ficou preso dentro das regras que ele mesmo estabeleceu de filmagem dele. Ele criou um estilo visual próprio que ele não consegue fugir daquilo. A maior esperança que eu tinha do Michael Bay era o filme o Sem Dor, Sem Ganho. Porque no Transformers, é aquilo ali, mano. Não tem que esperar mais, entendeu? Eu não sei por que nego insiste com ele, mas enfim. Cara, eu gostei do Sem Dor, Sem Ganho. Não, eu achei que ele tinha uma chance ali de fazer um filme menor, um filme mais barato, e apesar de que o filme tem cara de ser muito mais caro do que ele realmente foi. Isso é um mérito do Michael Bay. No 13 Horas, ele não abusa tanto desses maneirismos todos, que ele abusa, por exemplo, até no Sem Dor, Sem Ganho. Mas você nota nitidamente que é um filme do Michael Bay. Por mais que ele esteja um pouco menos com, sem tantos maneirismos, você nota que é um filme dele. Então, mas assim, mas é um filme mais sóbrio. Eu acho que é um filme mais sóbrio. Sim, um pouco. Apesar de ser um filme de guerra e tal, eu vejo um filme mais sóbrio dele ali, entendeu? Ele conta mais a história do que um Transformers, por exemplo, cara. Que do jeito que você entra, você sai. É, o que eu acho que, assim, só pra terminar e passar a palavra pro nosso cara Renatão, eu acho que no que se refere a blockbuster, eu tô falando apenas na concepção da palavra blockbuster. Já, tá? Esquece o termo técnico, esquece tudo. Blockbuster, ele é o cara que vai estar fazendo a mesma coisa, e por dar muita grana, Marcelinho e cara amigo ouvinte, ele não vai sair dessa bolha que ele mesmo criou e que ele mesmo tá preso. Por quê? Porque dá resultado, cara. Renatão? Cara, eu vou falar uma parada aqui que acho que vai surpreender vocês e, acreditem, até me surpreende. Eu não perco a fé no Michael Bay. Porque eu acho que por mais que ele tenha virado uma paródia de si mesmo, sabe? Acho que todos os filmes dele limita cada filme anterior dele. Eu acho que se você tirar o câncer na filmografia dele, que são os filmes de Transformers, não é tão irregular. Bad Boys é legal, os dois. Uhum. A Rocha é legal. O Armageddon é clichê pra caralho, é cheio. Mas será que esse não é o problema? É o legal. Mas você consegue assistir. É, mas cara, ele não precisa ser um cara fantástico. Como o Marcelo falou, a definição dele é cinema de blockbuster. É pipocão, é fazer a galera ir pro cinema ter um tempo agradável. Sim, ali. Duas horas ali de. É pipocão, é duas horas de você ver pura diversão. É. Exatamente. Eu acho que nem todo mundo precisa fazer cinema de arte. Então eu acho que se ele acertar a mão ali, tentar inovar alguma coisa, sair da zona de conforto que ele se colocou, ele pode fazer algo interessante como ele já fez, entendeu? Então eu não perco a fé, cara. Eu só acho que o problema dele é exatamente isso. Ele virou uma cópia de si mesmo e tem esse câncer na carreira dele que é o Transformers, que ele não larga de jeito nenhum. E é essa porra que tá fudendo a carreira dele. Ele fez um, aí deu certo, fez outro, aí foi uma merda, aí ele foi fazer o outro pra pedir desculpa, aí deu dinheiro pra caralho, mas foi uma merda, aí vou fazer o outro só porque quero comprar um barco, e assim foi. Pelo cinema, o tipo de cinema que ele oferece, ele tem uma carreira até ok. É, Renatão, o próximo nome agora eu vou passar pra você, é um cara também que surgiu junto com o Quentin Tarantino e muitas pessoas comparavam os dois. Por que você perdeu fé em Kevin Smith? É, puta, um dos diretores que eu mais curto, sabe? Ele era uma das maiores promessas dos anos 90 no cinema, junto com o Tarantino, como você mesmo disse. Pode perguntar a qualquer pessoa quem seriam as pessoas que iriam estourar, né? Se você voltasse agora em 94 e no auge do Balconista e do Pulp Fiction e perguntasse quem seriam os futuros do cinema, era Kevin Smith e Tarantino. Só que o Kevin Smith acabou virando uma eterna promessa. Eu gosto muito da escrita dele, especialmente nos primeiros filmes dele, sabe? Eu acho que Procura CM é brilhante, Barrados no Shopping, O Balconista, até Dogma é muito bom, e eu acho que o problema é esse, até Dogma. Quando ele chegou com o Império do Besterol Contra-Ataque, que eu acho esse título péssimo, que é o Jay and Bob Strikes Back, em 2001, foi dali pra baixo, cara. Dali não teve jeito. Dali ele não conseguiu mais nada, ele fez aquele Menina dos Olhos, que é o Jersey Girl, com o Ben Affleck, que... meu Deus. É, ele tentou voltar à fórmula original, que é uma parada que o Kevin Smith tem, que é recorrente. Sempre que ele parece estar meio perdido na carreira dele, ele tenta puxar um projeto antigo. No caso, foi Balconista 2, não deu certo. É, eu acho que das coisas recentes dele, o último filme que eu gostei foi em 2011, que é o Red State. Red State é bom, é isso que eu ia falar. Red State. É isso que eu ia falar. Aqui é Seita Mortal, né? Não é isso? Seita Mortal. Seita Mortal, esse filme é incrível, esse filme é muito bom. É legal, legal, legal. Vale a galera procurar lá. É um filme bem desconhecido dele. E desde então, cara, ele tem partido pra uma parada muito, muito obscura. Ele tem feito projetos pessoais, tentado fazer crowdfunding e sempre trabalhando com as mesmas pessoas. Então ele junta aquela galera ali, junta um dinheirinho que ele fez, lança um projeto solo, vai, faz, lança em Sundance, faz uma turnê pelos Estados Unidos vendendo o filme e acabou. Nessa brincadeira a gente pegou o Tusk, que é péssimo, e o Yoga Hoosers, que ele lançou ano passado, que eu vi no Festival do Rio. E você foi no cinema. Falou, né? E você falou. Porra, com a gente. Foi um sofrimento pra caralho. Se levou pro cinema, hein? Ó. Me levou. Foi ali, pra mim, foi o... Eu acho que ele tem feito merda há muito tempo, mas pra mim ali foi o tapa na minha cara, de tipo, cara, desiste. Uhum. Eu nunca fui muito fã do Kevin Smith, apesar de achar esses filmes que você falou aí legais. O Balconista eu acho legal. O Red State eu acho bem legal pro gênero de terror. Foi o primeiro filme que ele fez, né? Pra esse gênero assim, mais diferente do que ele fazia. Mas eu tenho fé nele, exatamente por causa do Red State. Porque eu gostei do Red State, eu acho que ainda pode vir uma coisa legal. Eu vi o Tusk, achei uma merda. Vi o trailer do Yoga Rose, achei horroroso. Eu acho que ele tem tanta coisa. Ele tem tanta coisa em paralelo, Kevin Smith, que eu acho que dirigir, escrever e dirigir, sentar e fazer, eu acho que isso ficou em segundo plano pra ele. Ele agora é apresentador do IMDb. Isso mostra que ele dirigir pra ele agora não é tão importante. Agora, eu queria falar o seguinte: as melhores coisas que o Kevin Smith fez, pra mim, na minha opinião, é uma série de apresentações que ele fazia nos colégios americanos. É An Evening with Kevin Smith, se eu não me engano, é o nome dos filmes. Procura, você não vai achar isso em lugar nenhum, provavelmente só em streaming. Mas, cara, são geniais, assim, as apresentações que ele dá, as palestras que ele dá. Ele é hilário, ele é uma figuraça. E as histórias que ele conta, ele é um contador de história nato, assim. Ele é muito engraçado. Ele sentando e conversando, assim, ele é espetacular. Esses documentários tem até no YouTube. Eu vi a maioria desses pedaços desses documentários no YouTube. E, pô, vale muito a pena. Ele fala da experiência dele em trabalhar com Bruce Willis, né? É, nossa. O Cop Out, que... que é uma merda, e ele ficava super feliz porque era, ele tava trabalhando com o John McClane, e foi uma das piores experiências da vida dele. Ele tem feito participações bem legais no, naquele canal do YouTube, que é o Screen Junkies. Eles têm o Screen, o Screen Junkies Plus, e ele participa do Movie Fight. Ele tem um programa lá que era... É isso que eu tô falando, tá vendo? Direção é o de menos pra ele agora. Ele faz tanta coisa. Maguinho, Kevin Smith. Pra mim nunca foi aquele, nossa, vi quando eu era moleque, né? Todos os filmes que você falou, Dogma, Procura CM, O Balconista, achei filmes ok, entendeu? Mas nunca me despertou assim. Eu nunca fui pro cinema ver um Kevin Smith, sabia? É, eu também acho que não, cara. Todos acho que eu vi em casa, vi em VHS, todos esses filmes. Você nota que é um cara com multifacetas, é um cara que tá em várias frentes, né? Como roteirista, apresentador, e, enfim, etc e tal. Eu creio que a direção pra ele também não é a coisa mais importante, né? Não é um cara que eu perdi a fé, porque eu... Até porque... Nunca teve. Assim, nem me nunca fede, teve. Nem me... É, nunca tive. Você falou que ele não é um cara a nossa. A nossa. Entendi, eu entendi. Eu vou te falar um cara agora que eu e você, a gente achava um cara a nossa. E eu perdi a fé nele. Vou falar um pouco disso agora. Eu sei que você tá falando com o coração, né? É. John Woo. É, rapaz. O chinês John Woo, que é da nossa lista, o cara que mais dirigiu o filme. É verdade, é filme pra cacete. Tem uma filmografia desde os anos 70, ele faz filme. Ele, nos anos 80, ele teve uma carreira esplendorosa na Ásia. É maravilhosa, assim, fez filmes espetaculares. Alguns dos melhores filmes de ação que eu já vi na minha vida, ele fez nessa época. E aí, nos anos 90, ele conseguiu chegar em Hollywood. Fez trabalhos também muito bons, na minha opinião. Daí em diante, não conseguiu render mais. Tem muito claro, assim, o ano que o John Woo afundou a carreira dele, na minha opinião, foi em 2002, quando ele lançou Wind Talkers, o Código de Guerra, que é um filme que eu gosto. Né? Eu gosto também. Outro do Nicolas Cage. É um filme que eu gostei, eu vi no cinema, tem na Netflix, eu já revi também. Só que é um filme com vários defeitos. Vários defeitos. E algumas coisas vão ficando chatas. A gente falou do Michael Bay também, de estar preso na sua própria, no seu próprio estilo. O John Woo, ele também. Eu achava que esse filme ia dar muito certo. Filme de guerra do John Woo e tal. Cara, o filme, ele realmente tem umas partes muito, muito, muito chatas. Problemas de edição, assim, graves. Mas eu acho que a pá de cal mesmo dele foi O Pagamento, que veio no ano seguinte. Qual Paycheck. Ben Affleck. 2003. O Ben Affleck tava numa fase ruim quando ele fez aquele filme. Você vê só gente que desapareceu, que meio que a carreira, né, nesse filme meio que afundou, né? Que foi a Uma Thurman, que também depois desse filme, né, fez coisas irrelevante, fora o Kill Bill, mas também não vale, porque trabalhou com Tarantino. E o Aaron Eckhart, que, né, fez o Batman, mas que eu mais? Eu adoro falar que nada. É aquele que foi sem nunca ter sido. Sem nunca ter sido. Né? Esse mas o John Woo, eu tenho fé nele. Eu acho que todo projeto que lança dele, eu fico antenado. Ele voltou a fazer filmes agora na China. Tem vários projetos interessantes aí. Mas eu acho que ele já tá velhinho, já perdeu um pouco o pique. Tudo que ele lançou após o Wind Talkers, não me agradou muito, não. Eu acho que vale a pena ele entrar na lista, porque, assim como o Brian De Palma e o Coppola, são caras que... É muito difícil falar que o cara é ruim, ele não é ruim. Tenho fé, mas tá velhinho, tá cansado, acho que não rende mais, não. O que você acha, Maguinho? É, eu concordo com você. Ele assim, nós crescemos vendo The Killer, cara, Fervura Máxima, porra, Alvo Duplo, Face Off. É um diretor que a gente gostou, que a gente gosta demais. Mas eu concordo com você, cara. E como eu falei anteriormente, o tempo passa, cara. O tempo é cruel, cara. Assim, o cara já tá, já é um senhorzinho, entendeu? É claro que a gente não vai querer aquele mesmo apogeu, né, de direção, aquela mesma... vontade, e foi o que eu te falei, é um diretor, né, oriental e tal, toda a dificuldade de lançar um filme nos Estados Unidos, toda a dificuldade que é, cara, eu adoro ele, cara, mas assim, não é que eu perdi a fé, é um cara que eu respeito a pausa, por tudo que ele fez. O que eu acho desses diretores que nós estamos falando, eu acho que muitos deles deixam uma coisa que é muito importante para outros que estão vindo aí, que são mais novos, que é o legado. O John Woo tem cenas que vários diretores fazem hoje em dia, aquelas clássicas cenas de um apontando arma pro outro, sabe? Que isso é incrível, era incrível. Ele não inventou, sabe? Mas ele transformou isso numa coisa. Ele deu uma roupagem pop, né? Muito mais. É, muito mais. Ele deixou mais estilizado. É. Isso, isso. Então é um cara que, assim, é digno dos meus aplausos e respeito, respeito a pausa, sabe? E olha, a gente passou a olhar Pombas Brancas de outras maneiras. Depois do John Woo. Renatão, John Woo. É, eu acho merecido ele estar na lista, eu concordo com você, mas não sei se eu perco totalmente a fé, cara, que eu acho que ele é um dos, se não o cara mais talentoso desde que a gente está conversando aqui hoje. Uhum, mas como diretor, ele não é o melhor deles, ele é top 3. Sim. Então, eu acho que ele é um cara que a qualquer projeto ele pode voltar a fazer algo incrível, entendeu? Eu acho que ele pode ter não tido bons resultados com os projetos deles em Hollywood, assim, no mainstream de Hollywood, sabe? Pagamento, Missão Impossível 2 também não foi tão bem recebido na época. Não, mas foi o maior sucesso daquele ano, hein? Mas foi um sucesso do ano. Mas não foi tão bem, bem recebido. De crítica, e... não, mas de exato. Público foi. É porque mudou muito a cara do que era o Missão Impossível, até os outros Missão Impossíveis. Ele mas aí eu também acho que muito pelo Tom Cruise. Que sim, escolheu ele pra fazer uma coisa completamente diferente. Sim, mas, enfim... E eu acho que a questão da idade, cara, não seria empecilho. Temos vários diretores aí que já são senhorzinhos e já estão mandando seus excelentes filmes. Inclusive o George Miller, que já é um vovozinho e arrebentou tudo com o Mad Max. Verdade. Há 2 anos atrás. Então eu acho que não é impossível. Tomara, cara. Tomara. Eu sou muito fã. Mas quem sabe como eu sou fã dele. Verdade. Enfim, eu espero, sinceramente. Tô muito esperançoso pelo Manhunt, que é o filme novo dele, que vai sair esse ano. Que é um filme de ação também. E o pôster é uma pomba branca voando. Olha só. Já espero, mas não tenho muita fé, não. O nosso próximo da lista aqui, pulando um pouco aqui novamente na ordem alfabética, por que que você perdeu a fé em Roland Emmerich? Eu tô muito curioso pra saber o que você vai falar agora. Ah, Rolando, adoro Rolando, cara. Por que que eu perdi a fé? Não adoro sei Rolando, também. Mano. Não sei, cara, não sei. Eu vou falar agora também o que vem na minha cabeça. Porque assim, fudeu. Tinha dado bug, mas voltei. É um cara que, assim, filme catástrofe é o cara. Você não entenda o cara como sendo fantástico, entendeu? Não entenda assim. Eu gosto muito mais pelo seu passado, né? Pelo que ele fez já, do que pelo que ele tá. Assim como o Michael Bay também, né? Os dois pra mim caminham muito ali, estão sempre de mão dadas. Assim como o Michael Bay faz a máquina andar, um cara que mais de 3 bilhões mundo afora, todos os times dele, mais de 1 bilhão só nos States. E isso o credenciou o quê? Né, a ser o 14º diretor mais rentável do cinema americano. Não é qualquer coisa, não é uma merda. É um cara que você não pode se levar a sério quando vai pra porra do cinema. Eu tive essa experiência de levar o Rolando a sério quando eu fui assistir 2012. Isso é uma temática de fim do mundo e tal. Eu falei, porra... Vamos levar a sério, né? Parece plausível. É, porque você lembra que em 2012 essas profecias maias, enfim, viralizaram e todo mundo ficou noiado. E aí eu falei, cara, vou ver, beleza. E cara, como eu acho que... Nossa, que filme horrível. E assim, viu junto esse filme, cara? Vimos junto. E o Rolando faz a mesma coisa em todos os filmes, cara. A mesma coisa. Sabe, o Independence Day é a mesma coisa do Independence Day 2, cara. Que é o de depois de amanhã, que é o 10 mil antes de Cristo, que é 2012. As mesmas câmeras, as mesmas cenas. Tem um filme que nós vimos juntos também. Ele parodia ele mesmo, então, né? É, ele assim, ele ficou naquela mesma coisa. Só que eu acho que ele é pior ainda que o Michael Bay nessa parte, porque os filmes do Michael Bay dão dinheiro. Dele nem dinheiro estão dando mais, entendeu? E eu lembro de uma cena, de uma passagem, cara, amigo ouvinte, com o nosso âncora, nós vimos o Patriota no cinema e ele tinha voltado de morar lá fora, no States. E a história, lembra, Marcelinho, que a história você falou, cara, o que ele tá fazendo com a história americana? E assim, você xingava o filme inteiro. E primeiro com a garrucha que apareceu na música. Que é metralhadora. Tinha metralhadora. Adoro Soldado Universal, adoro Stargate, Independence Day 1. Depois dali é difícil, hein? Depois dali é difícil sair algo. Godzilla já começa a desandar demais. Você tem esperança ainda, Maguinho, que vai sair alguma coisa, cara, boa? Eu vou ver o final da trilogia do Independence Day. Nós comentamos isso lá no cast. Eu vou ver porque eu quero ver aonde termina essa... Aonde ele vai com essa merda. E ele tem um filme chamado Moonfall, cara, que vai estrear aí, que é onde a Lua... Enfim, parece que se choca com a Terra, perde... esse é o, é o projeto dele que tá mais perto, mas dizem também que ele vai fazer um. Dizem também que ele vai fazer uma refilmagem do Stargate, né? Esse é um dos projetos que. É, o Stargate é muito legal, cara. É muito legal. Efeitos visuais pra época em 94, incrível. Então, assim, até o Independence Day, cara, é um cara que foi inventivo, curtia, e hoje em dia eu acho que ele, pior do que Michael Bay, ele tenta se reinventar nele mesmo e só sai cagada. Cara, e, olha só. Desculpa. Pra mim só tem um filme dele que eu gosto, que é o Independence Day. Tô olhando a lista aqui. Só tem um filme dele que. Que eu ainda reveria, assim. Eu já vi muito, também não ia ver de novo, não. Mas só tem esse. Não é um cara que eu espero nada e nunca me entregou nada, não. O Anonymous eu achei legal quando eu vi, cara. O Anônimo, né? É, aquela, ah, sim, é o 2011. Do. É do escritor, né? Do, é, eu gostei, cara. Eu gostei. É. Mas não parece. A ideia ele é legal, também. O argumento é legal, mas nem parece filme do. Não. Do Rolando. Eu só queria deixar claro o seguinte: a pá de cal pra mim, o Patriota. Você falou aí. Patriota foi a pá de cal mais longe. Claro. Assim. Aí eu parei com ele. Renatão, por favor. Eu odeio o Rolando, cara, mas eu odeio muito. Ah, eu odeio. Tão bom, cara. Cara, eu não gosto dele, cara. Eu já falei isso pra vocês mil vezes. Eu odeio, eu tô olhando a filmografia do cara. Mas você foi ver o Stonewall. Fui ver o Stonewall porque eu achei que ia ser uma parada diferente do que ele ia fazer. E porque eu preciso ver filme pro nosso podcast, né, cara? Entendi. Virou uma obrigação. E eu vi Stonewall, foi o pior filme. Foi o pior filme do mês que eu falei época. Eu odeio muito o Roland Emmerich. Eu não gosto de filme de catástrofe. Eu acho tudo sempre muito genérico. Especialmente os filmes dele. Eu acho que ele virou um cara que, se você fizer uma montagem, todos esses filmes, eles vão ser todos a mesma coisa. Você pode juntar tudo, botar um pacotão só. 10 mil AC foi uma das piores experiências que eu tive dentro de uma sala de cinema na minha vida. Pô, eu nunca vi. Também. Graças a Deus. É muito. E se eu posso colocar uma pá de cal, que eu podia colocar desde o início, mas eu acho que a pá de cal pra mim vai em Godzilla. Também, com certeza, concordo. É, Godzilla. Tinha até esquecido dessa merda. Próximo, o próximo aqui era o do Renato, mas esse eu quero deixar por último. Olha. Que esse vai ser especial. Esse vai ser. Eu vou pedir pro Renato falar um pouco desse diretor que o Maguinho escolheu, mas vou pedir pro Renato falar um pouco dele. E aí o Maguinho complementa depois, pode ser? Renato. Sim, pode. Eu sei que você também já perdeu a fé nele, então por isso que eu tô pedindo pra você falar dele. Tim Burton. Cara, o Tim Burton é um caso complicado, cara. Eu acho que a gente começou esse cast com a pergunta de o que fez eles errarem, eles ficarem dessa maneira. E eu tô começando a chegar a uma conclusão que eu acho que o problema desses diretores é eles não se reinventarem. Uhum. E eles ficarem tornando uma paródia dos próprios trabalhos. É. E o Tim Burton, cara, eu acho que não tem exemplo maior do que os três que a gente falou aqui, que é o Michael Bay e o Roland Emmerich. O Tim Burton, cara, ele copia a mesma coisa desde o começo da carreira dele. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele ainda teve bons projetos onde ele fez isso, sabe? Ele cria essa atmosfera gótica que ele sempre coloca nos personagens, uma melancolia por trás de diversos deles. É, ele aplica isso de uma maneira até positiva. Ele tem um estilo visual bem positivo. Esse ano ele lançou, aliás, ano passado, ele lançou Lar das Crianças Peculiares, que eu achei que ia ser bem interessante, porque parecia voltar à fórmula antiga do Tim Burton, que, se parar pra pensar, a fórmula antiga é a fórmula sem acrescentar tantas coisas absurdas, sabe? Voltando mais ao natural. E o filme não entrega isso, ele acerta em alguns pontos, mas em outros ele acaba virando exatamente isso. Uma paródia do Tim Burton, uma paródia dos outros filmes dele. Uhum. É, ele fez várias coisas que eu gosto muito do Sweeney Todd, eu acho que foi o último filme dele que eu realmente gosto muito. Ele não é um filme que muita gente gosta, eu acho que até meio esquecido dentro da filmografia dele. Uhum. Mas eu particularmente gosto muito desse musical. E ele é um cara, assim, muito problemático. Acho que quando ele fugiu um pouco desse estilo, foi no Planeta dos Macacos, que talvez seja o pior filme da carreira dele. Com certeza, com certeza. Mas eu ainda brigaria, cara. Eu ainda colocaria os outros filmes ali pra lutar. Eu acho Alice péssimo, péssimo, péssimo, péssimo. É, Alice fez 1 bilhão. Muitas pessoas se perguntam como. Por mais que ele tenha batido recordes na época, ele fica uma bilheteria estrondosa. É, muitas pessoas não gostam desse filme. Muitas pessoas falam mal e, sabe? Tanto que o resultado foi que a bilheteria do segundo foi péssima. Acho que o povo, quando saiu daquele hype, sabe? Acho que eu também tava muito no hype do Johnny Depp. Todo mundo queria muito consumir tudo do Johnny Depp. E o povo meio que cansou disso tudo, sabe? Então, eu acho que uma grande dificuldade do Tim Burton é isso, é recuperar esse tempo perdido, é fazer o povo ter vontade, né? Não ter mais o cansaço de ir ao cinema ver ele. Tanto que quando eu fui ver Crianças Peculiares, eu até comentei no cast, eu sentei na sala e eu fiquei assim, caraca, quanto tempo que eu não venho no cinema ver o Tim Burton? Porque eu pulei os três últimos filmes dele. Acho que o último que eu vi foi o Alice no cinema. O resto eu vi tudo em DVD. Maguinho, você quer falar um pouco então do Tim Burton, que foi o nome que você trouxe pra nossa vez? Eu concordo em partes com o Renatão, porque é o seguinte, eu gosto muito dele. Gosto muito dele, com uma filmografia muito, muito, muito extensa, 90% de acertos. É um cara que é um dos poucos diretores que eu acho que consegue caminhar na linha da comédia barra terror sem ser piegas, sabe? É um cara que conversa com todo o público, você consegue levar um senhor para ver a história dele, uma criança. É um diretor que tem diálogos, na minha opinião, muito fáceis de se lidar, entendeu? E é um cara extremamente criativo. É claro que, né, o cara com uma filmografia vasta, como ele tem, é óbvio que alguns filmes vão derrapar, é claro. O Renato falou, um cara que tem uma linguagem muito própria nessa pseudo-gótica, né, apesar de parecer ser sempre as mesmas cores, o roxo, o cinza, o preto, mas as cores têm muita importância, é quase um personagem nas obras dele. E eu coloco aí, cara, se vocês quiserem, eu falo uns 10 filmes excelentes dele. Sabe? Não, mas cara, por que você botou ele na lista? Você escolheu ele, então? Não, porque, olha só, eu estou falando... Fica só elogiando, que cara. Eu tinha que botar 3 nomes. É um cara que eu acho que, assim, que ele não se reinventa. Porém, como eu falei, eu gosto dele, gosto muito dele, sabe? Gosto muito dele, mas é um cara... Eu bem do cara. Não, mas eu falo bem dele mesmo. Falo bem porque eu... Não é um... Assim, é um cara que me leva pro cinema todo ano. Sempre que lança um filme, eu vejo, tenho esperança sempre nele, entendeu? Só o que eu acho que é a grande, que eu acho que é a grande resposta para esse fim do cast, entendeu? Esses diretores todos, e o Tim Burton está incluído nele, que é o cara que ele fica e está preso, sim, na sua própria forma de dirigir, na sua própria maneira de conduzir os filmes, na sua própria linguagem. Isso eu não acho legal, porque eu acho que um diretor como ele, como outros, tem capacidade de ir para outras vertentes, de abrir o leque e não ficar centrado na mesma coisa. No que ele ainda faz, eu acho que ele ainda é muito bom, entendeu? Não, crítica é essa. A minha crítica é essa. Como a maioria dos livros que nós estamos aqui comentando. Vou te falar duas coisas. Primeiro, tu não entendeu qual é a pegada desse cast de hoje. Tu não entendeu. Tu vai ser demitido desse cast. Eu não sou Trump. Tu vai ser demitido desse cast. Sim. Porque eu acho que tu não entendeu a sacada do cast. Mas olha só, eu vou te falar outra coisa. Tu falou aí que ele faz muito bem. Cara, Lar das Crianças Peculiares. Uma merda. Olhos Grandes, é uma bosta. Não acho. Agora não eu vou dar de Marte. Sombras da Noite. Sombras da Noite é a estética dele, cara. É uma merda. Alice, como o Renato falou. O Lar das Crianças é bom, Grandes Olhos. Olha só, é bom. Só que eu acho assim, o Tim Burton, eu vi hoje, eu vi, acordei, e eu terminei de ver Batman Retorno, que eu tinha começado a ver outro dia. Já tá passando o tempo, cara, todo na HBO. Eu não vi esse filme. Acho que a última vez que eu vi esse filme foi em 95, filme de 92. Nunca mais vi esse filme. Que filme estranho, cara. Que filme estranho. Sério. Você, eu vi esse filme quando eu era criança. Você se transportou quando você tinha 12 anos? Cara, eu era criança. De 35. Eu era criança. Aí era criança. Eu não gostei. A gente pode ficar julgando o filme de um dia com a cabeça que a gente tinha de 12 anos, né, cara? Pois é. É óbvio, se eu pegar todos os filmes de... Pô, eu vou pegar o Batman. Não, peraí. Eu vou achar a bosta, óbvio. Deixa eu falar, eu não disse que o filme é ruim. A gente viu um Batman do... Não disse que o filme é ruim, eu disse que é um filme estranho. Tem umas coisas muito estranhas nesse filme, cara. O pinguim? Como é que a gente não tem medo daquele pinguim do... Porque, cara, ele vive cuspindo um sangue preto que ele tem. Ele morde o nariz do cara, quase arranca fora. Ele tem várias cenas que ele aparece comendo um peixe cru, mas é nojento o negócio, sabe? Tipo, tem umas coisas, assim, bizarras nesse filme, cara. Sério, assim, sabe? Tipo, até a questão toda da mulher gato e... O que que ela quer naquele filme ali? É meio estranho, cara. Ele é meio, sei lá. O filme é estranho. Por um filme de super-herói, é um filme completamente estranho. O que explica, aliás, o Batman ter virado uma coisa tão alegre na mão do Joel Schumacher. Eles terem mandado o Tim Burton embora e falado assim, ó, vamos fazer uma coisa alegre, a gente não quer uma coisa mais dark, né? E virou o Batman Milo, que a gente viu. É, agora mas... a gente tem que ser verde rosa, igual a mangueira. Pois porque... mas ele é isso, 880 também, né? Mas olha só, o Tim Burton, cara, ele fez o Ed Wood, que é genial, o melhor filme dele pra mim. Ele fez o Edward Mãos de Tesoura, que eu acho foda. O Marte Ataque é legal pra caralho. Eu não sou tão fã do Marte Ataque, mas eu acho. Eu entendo. Eu gosto bastante também. Eu acho legal, eu acho uma piada de 2 horas, mas é legal. Dentro da filmografia dele é bom. Cara, Peixe Grande. Peixe Grande ele é um filmaço. Sério. Eu ia falar isso agora. É muito bom. Maravilhoso. Só que ele é um cara de altos e baixos, cara. Ele vai do Planeta dos Macacos pro Peixe Grande. Depois ele vai pra Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu acho uma merda. Aí faz a Nova Cadáver, que é legal, entendeu? Então ele é um cara... Eu não perco a fé nele. Mas desde que ele entrou nessa fase de que ele só refilma as coisas, ele pega coisas que já foram... Que eram séries, ou eram filmes, ou eram ideias da Disney, ou era, e aí ele... Ele faz da visão dele. Eu acho tudo uma merda, cara. Eu acho tudo, todos eles, eu acho muito ruim. E o próximo filme dele é o Dumbo. Puta, isso vai então ser eu foda. Acho que vai ser uma merda também, entendeu? Isso vai enquanto ser o nego insistir nisso, vai continuar a carreira dele desse jeito. Então você, peraí. Maguinho, você que financia essa merda. É você? A gente vem aqui pra consertar a merda que você faz, cara. É verdade. É. Eu acho que só. Eu vi isso ainda. Tá certo. Próximo, diretor. Pode continuar. E você tá demitido também. Ok. Caralho, foi tão dolorido. Pode vai, continuar. Que aí vai. Mas é porque ele botou o nome na lista e ele foi o que defendeu o cara. Não caralho, entendi. Eu achei isso genial. Próximo diretor é uma escolha minha. Um cara que também que, tipo, eu tinha muita fé nesse cara. Voltando ao Tarantino e o Kevin Smith, os caras que naquela época, né, no começo dos anos 90, os caras que tu botava fé, falava, esse cara vai ser um grande diretor, vai ganhar. Esse cara aí, é possível até esse cara mudar a indústria. Robert Rodriguez fez um dos filmes de ação que eu mais gosto, A Balada do Pistoleiro, em 95, e logo depois ele fez Um Drink no Inferno, que, cara, vocês lembram da experiência de ver Um Drink no Inferno no cinema? É bom demais. É bom, cara, demais. Esses é dois um são fantásticos. É um filmaço pipoca pra cinema com galera. É um filme extraordinário. Eu revi ano passado. Acho muito legal. Eu gostei até da prova final, que ele fez em 98. Pois também, é, cara. Bom, é legal. Aí ele entrou numa de fazer os filmes pras crianças, né? Pequenos Espiões. E quando ele voltou pros filmes mais sérios, ele voltou com Era Uma Vez no México. Que foi um dos filmes, assim, que eu não dormi, mas que eu mais tive vontade de dormir no cinema e não consegui, porque eu estava sem sono. Porque o filme é muito estranho. E dali em diante, quer dizer, pra mim, eu vou colocar aí o Pequenos Espiões em diante, que eu meio que desisti do cara. Mas, hoje em dia, a filmografia do Robert Rodriguez, que, aliás, também fez o Sin City, que é muito legal, ele se resume às coisas mais toscas, assim. Tipo, ele é um cara que ele os filmes dele, hoje em dia, é machete. O que é machete? Machete é uma piada com os filmes B. Só que ele é feito com dinheiro de filme A. Ele insiste que todo filme dele tem que ser B com dinheiro de filme A. Ele, felizmente, ele fez uma coisa muito boa na carreira dele. Ele comprou um canal de televisão, o El Rey, onde ele faz as produções dele dentro daquele lá. Ele voltou com o Drink no Inferno como série. E ele se dedica agora a fazer esses programa dele, de entrevista e tal, e dirigir o Drink no Inferno. Cara, faz isso pro resto da tua vida, o Robert Rodriguez. Esquece Silvio cinema, Santos, né? Esquece tá cagando, cinema, né? Para, vai cuidar do teu canal de televisão. É, o Silvio Santos nos Estados Unidos. Vai viver tua vida no México, vai, enfim, foda-se. Mas, cara, esquece cinema, porque pra mim já deu. Maguinho. Exatamente. O início é muito bom, mas é verdade, com Pequenos Espiões, ele dirigiu os quatro, né? Deus do céu, sabe? E aí eu acho muito mal feito, assim, os filmes. É ruim. E aí depois vem abraçando a galhofa com o Donnie Trejo, né? Com Machete 1 e Machete 2. Enfim, também, depois de Pequenos Espiões, quando ele começou a fazer o primeiro, já larguei de mão. E Sin City é bom, o primeiro é muito legal. Mas já que você falou que eu nem sabia que ele tem um canal, né, de TV no México, então... Enfim, tá com burro na Estados sombra. Unidos. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Tá com burro na sombra e sorte pra ele. Renatão? Cara, essa fase galhofa dele é quase que um guilty pleasure pra mim. Eu acho maneiro. Eu gostei do Planeta Terror, que é o lado dele do Grindhouse. Uhum. Eu acho melhor até do que o Bulletproof do... Sério? Do Tarantino, eu acho. Mas é isso, cara. Tipo assim, eu sei que ele abraçou essa galhofa e eu me diverti com isso, entendeu? Eu acho legal, pra mim funciona pra aquele momento. Por exemplo, do Grindhouse, eles tiveram vários trailers falsos, né? Era uma piada do filme. Entre elas saiu o Machete. Eu acho que o primeiro Machete, foda. Para de falar, eu acho que o primeiro Machete do caralho. Foda. Eu acho foda. Grifa a palavra, eu acho foda. Eu acho foda. Eu acho nível La La Land, assim. Nível La La Land. Com certeza, é verdade. Eu vi no Festival do Rio, era o cinema inteiro. Eu não tô sacaneando, era o cinema inteiro gargalhando e aplaudindo o filme inteiro. Porque nego abraçou a piada que era o filme, era tudo ali, era uma grande piada. Mas eu acho que eu tenho o DVD desse filme, do primeiro Machete, e nas opções de comentários, tem, em vez de comentário do diretor, comentário não sei o quê, áudio do público, que é a recepção do público que eles gravaram no cinema, e eles colocaram isso no DVD pra meio que a galera ter a mesma experiência. Agora, por mais que eu tenha gostado muito do Machete, eu achei Machete foda, como eu falei, Machete é uma piada que tá sendo levada há muito tempo. É uma piada que já foi contada, tá arrastando a piada, sabe? Já deu. Exatamente. Ele começou no Sin City. Começou no Sin City. E aí tudo que ele faz agora é isso. E Machete mata, puta que pariu, é uma desgraça, é horroroso. Não, Machete Mata é filme do canal Sci-Fi. Digno do canal Sci-Fi. E o pior é que eles já anunciaram o Machete Mata no espaço. Eu não sei se eu acho. Tô te falando. Não, mas isso é piada, só pode ser piada. Não é piada. Eles já anunciaram e ele vai fazer, cara. Não duvido que vai fazer. E o que é piada, cara, se ele conseguir fazer isso, eu tiro meu chapéu pro cara e vou assistir na estreia. Porque o Machete Mata no espaço é um trailer falso que tem no final do filme Machete Mata. Uhum. Assim como o Machete Mata teve no final do Machete. Mostra ele no espaço e o Danny Trejo com um machete de luz lutando com uma figura que era similar ao Darth Vader. E na hora eles congelam assim a imagem, marcam, grifam assim a cara dele e botam. Este aqui é o Leonardo DiCaprio. Então, cara, se eles conseguirem fazer o Leonardo DiCaprio no Machete do Mata no Espaço, parabéns pro Robert Rodriguez, que ele tá tirando o onda o com a nossa cara. Cartola. É. Porque, pô, ele conseguiu o Robert De Niro. Tá com o Robert De Niro hoje em dia pra chocar merda, né? Mas, não, eu concordo que ele tem que estar aqui, mas eu acho que ele é displeasure, então... Muito bem, o nosso último nome na lista, foi o que eu quis deixar por último, é pro Renatão, escolha dele, Zack Snyder. Renatão perdeu a fé no Zack Snyder. Queremos saber por quê, Renatão. Em que momento que você perdeu a fé nele também? Ah, cara, o cara matou as minhas expectativas pro Liga da Justiça. O cara fez eu não gostar de um filme onde tem Batman contra o Superman. Eu acho que se isso não é o suficiente pro cara estar aqui, eu não sei o que é. Ele é o eterno visionário diretor de 300, Zack Snyder. O visionário Zack Snyder. Que de visionário eu acho que não tem nada. Ele teve realmente uma visão de uma estética maneira em 2006 e ele tenta aplicar isso há 10 anos. Então eu acho que o Zack Snyder, ele não é esse diretor todo que eles colocam. Eu gosto dos três primeiros filmes dele, que é Madrugada dos Mortos, eu acho um puta filme legal, muito bom. 300 é bem legal, e eu gosto muito de Watchmen, que é um filme que divide muito o público fã da graphic novel. Eu acho um filmaço também. Esquece a revista, como filme ele é. Exatamente, mas como filme ele é muito bom, e as edições, o clássico de Zack Snyder, né, edição de diretor, corte definitivo do primo do diretor, que ele lança 30 cortes diferentes, eu acho que só agregam pro filme e fica melhor. Mas, porra, Lenda dos Guardiões pra mim já não deu. Pra mim ali é um grande clipe de uma música do 30 Seconds to Mars, ele fica usando direto. Sugar Punch, não dá. O Homem de Aço, ele me enganou, esse filho da puta, porque eu não sou fã do Superman e ele fez eu ficar animado com o filme do Superman e o filme não dá. E depois ele só foi jogando pra mim a pá de cal em cima do futuro da DC no cinema. Então acho que é por isso que o Zack Snyder tem que estar aqui. Maguinho, você concorda ou discorda? Discordo. Eu, particularmente, acho que eu tô em cast errado. Quando você for editar, você coloca uma outra pessoa. Tá. Porque... Pode deixar. Porque, cara, sinceramente, não acho. Esses filmes todos que a gente comentou, que você falou aí, ó, Madrugada dos Mortos é um bom filme, Watchmen é um bom filme, Sucker Punch eu acho um bom filme, Lenda dos Guardiões eu não acho ruim, O Homem de Aço, o terceiro ato, que é... não é legal, né, mas o primeiro e o segundo eu acho que constrói bem, 300 é muito legal, a estética é muito legal, não desisti dele não. Claro, cagou no pau com dois ícones, né, do mundo pop, que é o Batman e o Superman. Talvez tenha que dividir um pouco mais a culpa, sabe? Em vez de botar a culpa toda em cima dele, sabe? Eu acho que a cara, culpa... Cara, eles deram a liberdade pro cara dirigir, escrever e produzir e cuidar do universo. Eu acho que a culpa tem que ser dissipada um pouco com a dona DC, enfim. Essa liberdade, deram carta branca pro cara, essa pro liberdade, cara, que é aqui, cara. Mas talvez, Renato, essa liberdade inteira foi um erro. É um cara que ainda me leva para o cinema, entendeu? Não desisti dele, entendeu? Como não desisti de vários que estão aí. E vamos esperar. Um cara que caiu no conceito de muita gente, né? E concordo, né? Concordo que ele machucou pessoas, assim como o Oscar o Renatão, que tem esses dois ícones. O Batman e o Superman como heróis da vida, da infância e tal. E isso não se faz, concordo. É o que eu falei, enquanto a vida, a esperança. Mas é um cara que ainda eu respeito, sim. Olha só, eu vou ter que concordar com o Maguinho. O título do nosso cast hoje é Diretores que Perdemos a Fé. Eu entendo o Renatão ter perdido a fé no Zack Snyder, eu até concordo com tudo que você falou. Mas, olhando a filmografia dele aqui, eu, sinceramente, não tem nenhum filme dele que me fez desistir dele. nem o Batman vs Superman. Que eu também não gostei, a gente fez um cast sobre isso. Esperava uma coisa, assim como esperava do Homem de Aço também uma coisa, não era. Mas desistir do Zack Snyder, eu não desisto. Eu só acho o seguinte, eu só acho que a Liga da Justiça não tem cara de filme do Zack Snyder. Pelo que a gente viu, que foi muito pouco, também concordo, vimos muito pouco. Mas esse negócio de escutar o que o público falou do Homem de Aço e aí faz o Batman vs Superman. Aí escuta o que o público falou do Batman Superman e faz a Liga da Justiça. Cara, eu não sei se essa é a solução. A Marvel não escuta ninguém. Os caras escutam eles ali, entendeu? Eles fazem do jeito deles. Não dão tanta liberdade como dão pro Zack Snyder, mas... aconteceu isso porque eles ouviram muito a voz do público e tudo mais, porque eles deram liberdade pra ele ter a visão e ele construir aquele universo, o universo da DC. Uhum. Ele era o cara que ia comandar aquilo tudo, tanto que ele assinou o contrato pra diversos filmes desde o início. E quando eles viram que a visão dele era a visão que o público não tava querendo, tipo, olha só, o cara criou todo esse conceito, tudo isso pra cá, e o público tá totalmente contra isso. Então, pô, vamos mexer, vamos mudar alguma coisa. E nessa de mudar, o cara fica perdido, porque o cara não sabe o que vai fazer. Você tem certeza que foi isso, Renatão? Porque se eu sou da Warner e isso realmente aconteceu, ele não vai dirigir a Liga da Justiça. E ele tá aí. Vão insistir no erro? Exatamente isso. Vão insistir assim, no erro? Pô. Entendeu? Eu falo que passo. Eu acho que ele desse filme ele não passa. Tanto que ele já perdeu... Mas aí é fácil. Aí é o terceiro filme. Mas aí, então, porque o contrato dele é pra esse, pra mais um, que é o Liga da Justiça 2. E ele não vai fazer o 2, cara. Ele vai fazer só esse. Ok, tudo bem. Mas aí eu te falo o seguinte. E se esse filme for um estouro? E se realmente for o filme que a galera tá esperando? Eu te falo até mais. Eu te falo até mais. Isso não tem sombra de dúvidas. Vai que... Não tô falando de bilheteria. Tô falando de o filme ser bom mesmo. Vai que é o filme que a galera quer ver, entendeu? Mas é que tá a questão do cast. Vai que vai ser. Pode ser o filme que todo mundo tá querendo. Pois é, mas é isso que eu tô falando. Eu ainda não perdi a fé. Então, eu perdi a fé. Eu não acredito que vai ser esse filme todo. Eu ainda acredito que ele vai fazer uma coisa boa. E assim, eu acho que ele tinha que parar de fazer super-herói. Eu acho, sinceramente. Já deu, já... Tinha que parar no Homem de Aço. Fez a versão dele, pronto, foda-se, vai pra fazer outra coisa. Mas... realmente, já caminhou ali pelo universo. Tá ótimo, vai fazer outra coisa. Volta. Agora, ele fazendo outras coisas, eu acho bastante interessante. E outra coisa, mas me leva ao cinema. Ele só fez um projeto que é de autoria dele, que é o Sucker Punch, que é bem fraco, cara. Eu não desgosto do Sucker Punch, não. Eu cara. Também, eu não acho bem fraco. Eu não acho. Ele tinha a liberdade de fazer o que ele queria e ele fez. E ele é um cara, maluco, olha só, vamos falar. Ele trouxe de volta os zumbis pro cinema, o Madrugada dos Mortos, porque antes do Madrugada dos Mortos não tinha mais nada. Tinha aquelas coisas bem ridículas. E cara, ele fez o Watchmen, que é um filme de 200 milhões de dólares, rated R. Concordo, cara. Entendeu? São dois filmes ótimos, eu falei. Rated R. O 300 é um filme super caro também. Rated R, né? Então, tipo assim, pra maiores de 18 anos. Ele voltando a fazer essas coisas assim, eu acho que pode funcionar, assim. Sinceramente. Mas é que, cara, eu concordo com vocês. Os filmes que vocês falaram que são bons e tudo mais, eu também acho. São os filmes que eu levantei isso. Mas eu acho que depois disso... ele não conseguiu acertar em nenhum filme. Ele não consegue manter a qualidade que ele mantinha no início. E eu acho que o que foi o ápice é... ele, a visão dele, as habilidades dele como produtor, como contador de histórias, como diretor, terem destruído basicamente uma puta franquia que poderia vir. E tá vindo tal, mas tá vindo. Destruiu. Não destruiu. Só não construiu ainda. Não, exato, mas aí tá, cara. É uma coisa certa. Era tipo, eles jogaram garantia de sucesso. A garantia de sucesso tá vindo. Mas o público não tá gostando, tá dividindo os fãs. Quando funciona, o cara ganha os louros também. Ó, exato. Christopher Nolan, vou falar uma coisa. Christopher Nolan, volta a dizer. O cara fez a trilogia do Cavaleiro das Trevas e foi o sucesso que foi. É, sucesso de crítica e público. Aí pode, né? Beleza. Demos carta branca pro cara, o cara fez do jeito dele e funcionou. Agora, o Zack Snyder não é o Christopher Nolan, né? Então, a gente tem que ver isso. Sim, claro, óbvio. Deixar isso bem claro. Bem claro. Bom, podemos fechar a conta aqui? Podemos. Por favor. Jogar o resto da terra em cima, em alguns diretores, bater com a pazinha assim, né? Pra ficar bem fofinha a terra. E tá bom. Algumas dessas pessoas eu espero nunca mais falar, nem citar. Ou deixar o caixão aberto pra ele se levantar, né? Ou isso, pois é. Alguns deles eu espero. Ou esperar novembro pra gente falar da Liga da Justiça do Zack Snyder. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês dois. Vou começar me despedindo do Maguinho. Maguinho, por favor, você não entendeu a pegada do cast, mas deixe os seus contatos, enfim, deixe a sua, cara, seu adeus. Ouvinte, queria me despedir de todos vocês, foi bom quanto durou, tá? nós falamos aqui de muita coisa, mas eu acho que a resposta básica é essa. Eu acho que assim, a assinatura para muitos diretores fez com que cometessem um araquiri. Eles mesmos se suicidaram em seus próprios conceitos. E outra coisa também, E diretores que a gente nem colocou aqui e estão nessa lista também, né? Não dá pra botar 500 pessoas e tal, não entrarem, não sucinta mais aquela empolgação, ok. Paciência, outros virão, estão aí. Queria agradecer a todos vocês, né? Por esse cast, pelo meu último cast. Um abraço pro cara amigo Renato, te amo muito. Marcelinho também, foi bom enquanto durou. Um beijo a todos e até qualquer dia. Muito bem, muito obrigado, Maguinho. É óbvio que eu não vou desagradar os fãs do Maguinho. O Maguinho está com a gente, sempre estará. Desse cast ele foi demitido. Só corroborar o que você falou, porque o que você falou é verdade. Esses nomes todos que estão na lista, essa é uma lista de paixão que a gente fez. É uma lista de paixão. O que significa isso? Eles só estão na lista porque em algum momento a gente gostava desses caras. E agora a gente perdeu fé. Não é um cara, por exemplo, Joe Schumacher, por exemplo. Eu nunca levei fé no Joe Schumacher. Boa lembrança. Nunca botei fé no Joe Schumacher, apesar de gostar de um ou outro filme dele, mas nunca botei fé, nunca foi um cara que me levou pro cinema. Porra, filme do Joe Schumacher, vou ver. Nunca. Então, assim, não tá na lista, por quê? Porque em momento nenhum agradava a gente. A gente espera que volte a agradar. Renatão, quero que você deixe seus contatos e se despeça também, por favor. Cara, tô realizado. Eu exorcizei alguns nomes aqui que eu tava querendo botar pra fora. Quem quiser me procurar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, @RenaMaciel com dois L's no final, só me procurar lá. E também tô no site Rota Cult, minhas críticas saem quase que semanalmente, então olha lá que é bem legal. E isso aí, valeu. Muito obrigado, Renatão. Muito obrigado, Maguinho, mais uma vez. A gente tá fazendo esse especial de diretores, mas se vocês quiserem indicar outros temas ou outros diretores, a gente pode voltar também a debater sobre novos nomes e novas filmografias. Só mandar um e-mail pra gente, contato@ratosdecinema.com ou ratoscast@gmail.com. Eu sou Marcelo Cipresso, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcprest. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e câmbio final. A Ilha é um filme diferente. Assim, da concepção, assim, é um filme um pouco mais lento, assim, não é tão, né? Ó, por favor, né, eu quero uma contagem de quantas vezes o Marcelo falou concepção nesse episódio de hoje. É? Sério? É. Só no Michael Bay tu falou concepção umas 20 vezes. Eu preciso mudar o...